Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. 2006, o 13º ano consecutivos no ar, de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É, nós agora vamos homenagear a Santo Antônio, a São João e São Pedro, com música e minas para os nossos ouvintes, em nosso coreto imaginário, o rei da voz Francisco Alves desfilando em arranjo lírio Panicali, do saudoso Assis Valente, cantando Mais um Balão. Luiz Lua Gonzaga, quanta saudade! Luiz Lua Gonzaga, com a sua simpatia, sua sanfona e sua voz, do Zé Dantas, São João na Roça. Tudo isso para os nossos ouvintes, nós que estamos homenageando os santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Conjunto vocal Os Cariocas, o conjunto autêntico do Ismael Neto. Os Cariocas, aqui cantando, do Roberto Roberti, Botaram Fogo na Bomba. Tentei fazer mais um balão do papel que você deixou, mas o papel que você fez foi tão triste que o balão na tristeza se apagou. Tentei fazer mais um balão do papel que você deixou, mas o papel que você fez foi tão triste que o balão na tristeza se apagou. Fiquei triste a soluçar, a recordar um dom que fez. De tristeza até chorei, com saudade de alguém. Sua jura de paixão, que para mim você jurou, foi mentira, foi balão, que subiu e se queimou. Tentei fazer mais um balão das ilusões do coração. Faltou a luz no seu olhar, sem a luz dos olhos seus, meu balão não subirá. Tentei fazer mais um balão das ilusões do coração. Faltou a luz no seu olhar, sem a luz dos olhos seus, meu balão não subirá. Escutando a multidão, sempre a cantar pra se iludir, eu também tentei cantar, eu também tentei sorrir. Nessa noite de balões, eu não me canso de esperar. Vão chegando as ilusões, só você não quer chegar. A fogueira tá queimando em homenagem a